poderoso pra fazer morto ressuscitar. Pode insistir, pode bater, que esta porta se abrirá. Não desanimes, tenha certeza que Deus vai te responder. Vai te responder. Se o inimigo vier te fazer desistir, Deus vai te proteger. Se ele te ordena, pode ir, não temas. Crê em suas palavras, poderosas são. Não tenha medo, não duvide, se ele for contigo. O milagre é certo, mortos levantarão. Ele ordena o morto, o morto se levanta. Ele diz uma palavra e o inimigo cai. Ele abre porta onde tem concreto. E o que ele faz é certo e nunca se desfaz. Não tenha medo, só confia. Ele tem autoridade em suas mãos. Todo inferno estremece quando ele aparece. Porque tem unção, ele é poderoso pra fazer o morto ressuscitar. Poderoso pra fazer o cego enxergar. Poderoso pra fazer o surdo agora ouvir. E o mundo falar e seu poder sentir. Sim, faz, nosso Deus faz milagre acontecer. Crê em suas palavras, poderosas são. Não tenha medo, não duvide, se ele for contigo. O milagre é certo, mortos levantarão. Ele ordena o morto, o morto se levanta. Ele diz uma palavra e o inimigo cai. Ele abre porta onde tem concreto. E o que ele faz é certo e nunca se desfaz. Não tenha medo, só confia. Ele tem autoridade em suas mãos. Todo inferno estremece quando ele aparece. Porque tem unção, ele é poderoso pra fazer o morto ressuscitar. Poderoso.